Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 88 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Revisaremos estas ideias hoje. Lição 75. A luz veio. Ao escolher a salvação, ao invés do ataque, meramente escolho reconhecer o que já existe. A salvação é uma decisão que já foi tomada. O ataque e as mágoas não existem para serem escolhidos. É por isso que sempre escolho entre a verdade e a ilusão, entre o que existe e o que não existe. A luz veio. Só posso escolher a luz, pois ela não tem alternativa. Ela tomou o lugar da escuridão e a escuridão se foi. Estas provarão ser formas úteis para as aplicações específicas dessa ideia. Isso não pode me mostrar a escuridão, pois a luz veio. A luz em ti é tudo o que eu quero ver. Nome da pessoa. Eu quero ver nisso só o que existe. Lição 76. Não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Eis aqui a declaração perfeita da minha liberdade. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Eu sou constantemente tentado a inventar outras leis e a dar-lhes poder sobre mim. Sofro só por acreditar nelas. Elas não têm absolutamente nenhum efeito real sobre mim. Estou perfeitamente livre dos efeitos de todas as leis, exceto as de Deus. E as suas são as leis da liberdade. Para formas específicas na aplicação dessa ideia, estas poderiam ser úteis. A minha percepção disso me mostra que eu acredito em leis que não existem. Eu vejo só a ação das leis de Deus nisso. Que eu permita que as leis de Deus atuem nisso e não as minhas. A luz veio. Não estou sujeito a outras leis senão às de Deus. Citação do dia. Hoje eu procuro amar aqueles dos quais eu não gosto. Como todo mundo, eu tenho meus preconceitos, minhas opiniões sobre aqueles que não concordam com a minha visão de mundo. Ainda assim, minha incapacidade de amá-los é a minha própria contribuição para os medos que afligem o planeta. Hoje eu procuro amar até mesmo aqueles que eu não consigo me fazer gostar. Eu dedico meu dia a abençoar aqueles dos quais eu não gosto, sabendo que se eu conhecesse eles, como Deus os conhece, então eu os amaria como Ele os ama. Eu não peço para que eles mudem, mas eu devo vê-los mais claramente, que possa a inocência deles se tornar óbvia para mim. Querido Deus, eu estou aberta para ver o amor naqueles dos quais eu não consigo me fazer gostar. Eu estou aberta para ver a inocência naqueles que eu julgo. E a beleza naqueles que eu condeno. Por favor, cure a minha mente de sua própria escuridão. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, de Marianne Williamson. A luz veio. Um beijãozão, gente. E até a próxima lição. Tchau, tchau.